Corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. É isso aí. Espera só um pouquinho. Começamos bem o nosso filé com fritas. Esse é o primeiro programa Filé com Fritas. Eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Rafão. Rafão? Eu sou o Flávio Silva. Aí, agora a trilha. Agora a trilha, bonito. Com trilha fica mais fácil. Legal, comentem a nossa trilha de hoje, Flávio. A trilha é do último disco do Ben Queller, chamado Change Horses. Muito bom. Um disco lançado esse ano, um folkzinho, dessa vez ele caiu mais pro country, né? Mas muito bacana o disco do cara. Era bem o Weezer antes, eu acho. Aí, Rafa, já vai ser uma banda pra você conhecer no programa. Pois é, isso é importante. Pra mim, pelo menos. É, bem legal. Bom, como nosso programa, a ideia aqui é falar sobre cultura pop... Ênfase na primeira sílaba. Vamos começar falando direto no maior prêmio de música pop, né, cara? Essa frescura de definir, sei lá, bandinha de rock, é tudo cultura pop, cara, pra gente. A gente vai começar falando do VMA, o prêmio muito louco que deu muita merda esse ano. É verdade, cada vez mais controverso esse ano, até mesmo o presidente Barack Obama participou, embora não ao vivo, né? Acho que todos já sabem o que o nosso estimado colega Kanye West fez durante a premiação. Qual era a premiação aquela? Qual o prêmio era aquele? Eu acho que era melhor videoclipe. Melhor videoclipe. É. Não foi ele que tinha chorado no ano passado porque ele gastou R$1 milhão num videoclipe? Teve um cara que fez isso. Mas enfim, esse ano, né, o sujeito vai e invade o palco, toma o microfone da mão da loirinha. Quem é ela mesmo? Cara, não sei, não conheço. Cara, é uma mina de 18 anos que eu acho que faz um countryzinho assim. Acho que é meio country. O importante é falar que ela era muito tranquilona, muito na dela. E, meu, pô, não merecia, sabe? Tipo, ela tava ali, cara, pô, 18 aninhos, sabe? Ganhou seu primeiro prêmio. É. Tava ali feliz. Era o momento dela, sabe? Eu fiquei com maior dó quando eu vi. Claro, eu também. Vem um babaca daquele. O sujeito vem, entendeu? E toma o microfone na maior, é aquilo, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Agora, o negão precisava chegando desse jeito também. Coitado. Parafraseando o presidente Obama, he's a jackass. Mas ele pediu trocentas desculpas já, né? Ah, mesmo assim, cara. Não adianta. O impacto que fica é o primeiro. Eu acho que ele quis aparecer. Cara, queimou de burro. Não adianta nem divulgar aquelas fotinhas dele bebendo antes do tapete. Ô, desculpa aí, galera. Tava bebendo. Ah, que bêbado. Pô. Rolou esses papos, eu não sabia. Rolou. Ah, ele vai ganhar uma categoria só pra ele, entendeu? É o mala. Do ano. Mico do ano vai ter na próxima entrega. Bom, já que a gente tá falando de VMA, né? Vamos falar também do nosso, da nossa versãozinha aqui, o VMB. Será que o Emicida vai mandar uma dessa, né, cara? Já que ele é o rapper brasileiro, será que ele vai roubar o microfone de alguém? Ele vai roubar, sei lá, quem que vai ganhar o melhor videoclipe, ele vai lá... Ele tá concorrendo o melhor videoclipe. Ele tá concorrendo. Ele vai chegar e falar assim, desculpa, seu vídeo é bom, mas o meu é melhor. Malandrão. Pública, né? O Pública, o Black Drown Shock. Com um clipe bem bacana. A Malu Magalhães também? A Malu Magalhães também. Aquele clipe dela é legalzinho, o Vanguard, cara. Né? Cara, o clipe é legal. O clipe é legal. A música eu não achei, não, mas o clipe é legal. A música é Vanguard, né? Vanguard, que tem a sopa de letrinhas ou alguma coisa assim. O clipe é bem feitinho, né? Bem no estilinho dela, meio infantilzinho. Combinou, tal. Né? É, combinou. Será que no próximo disco dela vai ter uma música chamada Marcelo Camelo ou Los Hermanos, sei lá. Los Hermanos, né? É. Pode ser. É. Enfim, mas quem mais tá concorrendo? No... Acho que tem Skank. Tem uns medalhões, assim. Mas são poucos, tipo, Marcelo D2 não tá, Pete não tá, sabe? Quem geralmente... A Pete não tá com aquele... De melhor clipe, não. Clipe não, é melhor música, então, deve ser. Ela tá concorrendo alguma coisa, melhor banda de rock, eu acho, assim. Tá. Vocalista também, uma parada assim. Eu vi recentemente que os caras do Fresno ficaram indignados. Indignados da maneira deles, eles né? Eles falaram que tipo, ficaram com o nariz torcido. Por terem sido indicados na categoria de melhor pop e não rock, entendeu? Amigo, cara. Eu não vi isso, cara. Falaram, eu vi eles numa entrevista ao vivo na MTV falando assim, no começo a gente ficou meio nariz torcido por ter sido indicado na categoria pop, mas depois a gente viu que só tem gente legal nessa categoria. A gente ficou de nariz torcido, né? Mas aí a gente tem muitos amigos no rock, né? Pois é. Nossa, achei muito, sei lá. Não, acho que tá no lugar certo. O disco deles é completamente, eu nunca ouvi, mas eu vi o clipe lá que eles tocam numa rua, sei lá o que que é. Se é esse clipe que tá concorrendo. Deve ser. Sei lá. Não sei qual disco. Pois é, mas o legal de falar do VMB é dessa inovação, né, cara, nos indicados. É a primeira vez que a MTV abre pra indicações tão abrangentes, assim, né? Colocando aí um monte de artista independente pra concorrer nas suas categorias. Algo que, por exemplo, o VMA, que a gente já comentou, não fez, né? Você viu que quem ganhou foram as mesmas pessoas de sempre. Tirando a menininha de 18 anos que ganhou uma vez, e o Kanye West... Provavelmente vai ser a única vez, coitado. Depois dessa, ou ela fica revoltada, igual a Britney, começa a dar piti, e as pessoas vão falar mais dela do que do trabalho dela. Será que ela vai ficar careca e gordinha? Nossa. Cara, meu medo é ela desenvolver um vitiligo às avessas, entendeu? Mas voltando ao VMB, qual categoria que vocês acharam mais legal, assim? A que eu mais gosto é sempre essas inusitadas, né? Esse ano eu adorei eles terem criado o melhor vídeo de internet. Já tinha isso já ano tinha. Passado. Acho que já faz uns dois eles anos que tem. Eles fazem uma parada assim. Esse ano tem Twitter, não tem? Isso eu achei bizarro, cara. Melhor Twitter. Melhor Twitter. Melhor Twitter, cara. Tem o Danilo Gentili, tem o Marcos Mion, tudo concorrendo. Não, galera. Eu também acho que... Aí apelaram. Eu acho que... Sabe uma categoria que eu acho que ia ser legal ter, já que eles, tipo, já fugiu mesmo do lance de videoclipe, sabe? Apesar de acho que ser o prêmio mais importante da noite ainda, mas meio que fugiu. É... melhor disco, cara, podia ter. Não tem? Não tem. Não tem. Não, melhor verdade, disco, cara. Cara, verdade, não tem. Podia ter, pô, sabe? É uma categoria que tem que ter, né, é, cara? Disco do ano. Disco, pô, do ano, cara. Não, bem. Eu achei legal também ter, tipo, melhor, é, melhor banda de hardcore e melhor banda instrumental e rock, cara, alternativo. Então, é, mas será que, tipo, tudo bem, isso é bacana, eles ter abrangido pra outras áreas, né? Tipo, especificado uma categoria pra hardcore. Mas, por exemplo, você não vê melhor metal. Ah, pois é, né? É. Isso aí é um caráter da MTV que já me incomoda desde a época que ela começou, que são tão bons em rotular. E tão bons em botar alguns rótulos pra escanteio, pra fora, né? É verdade. Pois é. Pô, já que vai rotular assim, tipo, ah, melhor hardcore, pô, faz um melhor folk, faz um melhor metal. Então melhor samba. Ver, então, pelo menos, a melhor samba tem. Esse ano. Tem reggae também. Tem reggae. Vocês viram que o Natiruts se recusou? Cancelou, né, cara? Falou, não quero concorrer, não. Natiruts. Eu sou muito louco, não tô afim. É, tem lá a explicação toda por que eles não querem. Eu vi isso ontem, eu acho, que eu vi que era o último dia de votar hoje, aí eu peguei, ah, vou votar de novo. Aí eu fui lá e vi, eu não tinha visto ainda. Eu sempre voto no reggae, naquela Lady Di, apesar de nunca ter ouvido, porque eu adorei o nome dela. E é Lei, L-E-I-D-I-D-A-I. Lady Di. Lady Di. Olha só. Eu adorei, nunca ouvi. Autoexplicativo, né? Adorei também. É, respondendo a pergunta que você fez, eu acho que a categoria que eu mais gosto, assim, é o lance do clipe mesmo. Por ser uma emissora de TV, por ser focada no lance de clipe, é uma categoria que realmente tem que ficar pra sempre, né, cara? É o foco deles, aquilo. E desse ano eu gostei muito das indicações, porque essa foi uma das categorias que mais abrangeu pro independente, né, cara? É verdade. E pô, tem banda independente fazendo muito clipe bom, cara. O Pública mesmo, Pública, cara, sempre investe muito nos seus clipes. São sempre clipes muito bons, cara. Esse da casa eu achei lindo, entendeu? Parece, sei lá, cara, parece filme independente, assim. Ficou. E do lado, ao lado do experimentalismo com animações do Black Drawing Chalks, eu acho que tá páreo duro, viu? Pois cara, eu gostei duro, cara, muito do Jupiter Maçã também, do clipe dele tá concorrendo. É, tá concorrendo. É. Ô, e falando nisso, cara, vocês não acharam que foi uma palhaçada a MTV ter segurado tanto, assim, pra colocar os indicados a clipe? Eu porque acho que eles esperaram esses clipes saírem, cara. Então, porque, por exemplo, eles soltaram os indicados, aí eles demoraram 2 semanas, que foi o tempo que muita gente lançou clipe, uh-huh, e aí eles colocaram os indicados com a maioria dessa galera que lançou nas últimas 2 semanas. Tem um monte de gente que ficou de cara com isso. Eu vi o X Falso soltando alguma coisa no Twitter, assim, ué, por que será que a MTV não colocou os indicados? Será que eles estão esperando alguém lançar clipe ainda? E foi o que aconteceu, cara. Mas eles, eu achei com um pouco certeza, de palhaçada, assim. Eles têm os seus queridinhos ali, como sempre. Claro. Mas eu acho que esse lance de ter os queridinhos eu acho até normal. O que eu achava foda antes é que, tipo assim, dava pra ver na cara larga que o lance que tava rolando ali de indicado era um lance de grana. E dessa vez eu acho que não. Eu acho que essa galera, tipo, Jupiter Maçã, Black Diamond Chalk... Os caras não tem grana. Não tem grana. O Jupiter não é de nenhuma gravadora, tipo a DEC, que sempre tem artista indicado em qualquer categoria. O Jupiter mesmo foi um que, tipo, foi... o clipe dele saiu depois das indicações, aí entrou, sabe? Tipo assim, ele ficou de boa nesse lance. Acabou, senão ele não tinha entrado. E rolou isso, sabe? Mas o Jupiter eu sei que não é esse que vai ter grana. Não tem gravadora por trás, não tem aquele esquema todo, não tem deck disc. Uhum. Sabe, igual, é muito estranho, tipo, você olha o Cachorro Grande, tá quase todo mundo lá. Bom, já que a gente falou do VMA, falou dessa iniciativa de indicar várias pessoas que antes não eram indicadas, vamos tocar 2 dessas bandas, né? Uhum. A gente vai ouvir agora uma música do Holger e uma música do Black Ground Chalks. Isso aí. The world is going crazy. É isso aí, vocês acabaram de ouvir Holger com a música War. O Holger concorre a Rock Alternativo e Aposta MTV. E o Black Drawing Chalks com My Favorite Way, que concorre a melhor banda de rock alternativo, Aposta MTV e melhor clipe. Black Drawing Chalks, aquela banda nova que você provavelmente ainda não ouviu, mas algo me diz que você vai ouvir muito, ainda mais se você for daqueles que ainda apostam no rock and roll clássico alto, bem tocado e que incomoda a vizinhança. Pois é, mas deixando de lado um pouco o tema musical, agora a gente vai falar da morte do, na minha opinião, o rei da sessão da tarde, Patrick Swayze, cara. Como vocês sentiram ao receber a notícia que Patrick morreu? Patrick Swayze, o herói de clássicos como Ghost, Dirty Dancing e, pra quem não se lembra, Donnie Darko também. Donnie Darko. Ele fazia aquele figurão, né? Que autoajuda, exatamente. Pá, a casa pegou fogo, uou, Filmão. Assistam o melhor de Patrick Swayze. Eu foi bizarro que eu descobri no Twitter e no Twitter da Sandy. Olha só. Sério, cara. Eu entrei no Twitter, ela tinha acabado de postar que o cara morreu. Cara, por que aí você que eu vi. Segue a Sandy? Eu sigo muita gente bizarra. Era a minha próxima pergunta. É. Eu sigo muita gente bizarra no Twitter. Eu achava que ele ia falar algo do tipo, eu entrei no Twitter e o Twitter do Patrick Swayze me informou que ele morreu. Eu falei, ah, Não. Eu nem lembrava mais dele, na real, pra falar a verdade. Olá. Mas, cara, eu tenho que confessar um negócio. Eu acho que eu nunca assisti... como é que é o nome do filme? Ghost? Não. Ghost Dirty eu assisti. Dancing? Dirty Dancing? Acho que eu nunca vi, cara. Cara, Dirty Dancing é um dos filmes dos anos 80 que estabeleceu a seguinte regra. A mocinha pode ser mais feia que o cara. Genial, cara. Aquela genial. Guria, eu esqueço o nome dela. Ela trabalhou, ela foi irmã do Ferris Bueller no filme. É ela, cara. Pô, eu não sabia não. Aí finalmente dão um papel pra ela, porque no final do Curtindo a Vida Doidado, ela meio que se engraça lá com o Charlie Sheen. Mas não pega, porque a mãe dela, né? Não, rola um beijo. Vai embora na delegacia. Um beijinho. Quando chega no filme do Patrick Swayze, ela vai e pega o galã, entendeu? Mas é aquilo, acho que ele tinha que se curvar pra beijar. Eu já cheguei a ver, tipo, um pedaço, mas eu nunca vi inteiro, eu acho. Eu não sei o que acontece no final do filme. Toca a música do Bill Medley. cara, eles fazem uma apresentação lá no palco final, né? Ah. E aí ele ensina ela a dançar e tem um movimento que é o mais fodão, assim, que é tipo... Ela vem correndo e pula e ele tem que segurar ela no alto, ela na horizontal, assim, pô. Dá a impressão até que ele vai jogar ela pelo salão igual um aviãozinho de papel. Aliás, eu acho que ia ficar legal se eles fizessem. Mas sabe por que eu acho que eu nunca assisti? Porque eu tinha birra porque a minha irmã gostava. Então, quando eu era pequeno, tudo que a minha irmã gostava, eu não gostava. Eu entendo. Eu entendo. Eu tive um problema sério também, porque eu sou filho único. Então, tudo que eu não gostava. Bem, deixa eu falar. Mas é triste, cara. Né, falecido e tal. Mas Ghost eu assisti. Lutava contra um câncer difícil de ser diagnosticado no pâncreas, se não me engano, né? Já há uns 2 anos. Mas é verdade que ele não parava de fumar? É, isso é verdade também. Ele tava... E o legal é que os paparazzi focavam muito isso, né? Tipo, era só pegar o cara com um cigarrinho, os caras metiam pau, tiravam várias fotos e no outro dia tava rodando em peso. Apesar do câncer, o cara ainda tá fumando. Nossa. Pô, sacanagem. Mas ele fez alguma... Tranquilo. Ele tinha alguma coisa recente, assim? Fora, acho que... Pelo que vocês falaram, só o Donnie Darko, porque é mais recente, né? Não, eu acho que tem coisa mais recente, cara, mas eu não sei, não. Posso consultar isso na nossa internet enquanto vocês vão comentando sobre. Não me parece... Ou então não a gente pode ouvir a música. Vamos ouvir a música do Bill Medley, então, porque eu agora estou com saudades dos anos 80. Está me batendo uma estranha sensação de nostalgia, aqueles bailinhos que você fechava a varanda com lombo de caminhão. Desculpa. E você dançava de rosto colado com aquelas meninas que você nunca ia pegar nem nada. Eu já fiz isso. Essa era uma música delas. Mas tipo assim, é aquele filme que daí todo mundo começou a usar aquele negócio na perna que chama polaina, alguma coisa. Ah, cara, eu não tenho sei certeza. Se foi esse, mas acho que tem. Eu filme. Acho que sim, cara. Não lembro disso, mas talvez sim. Talvez. E eu lembro um filme também que zoa uma cena desse filme que é aquele Ou Tudo ou Nada, que eu acho legal pra caramba. Que os caras são todos uns tiozão na Inglaterra. The Full Monty, isso é ótimo, é verdade. E os caras resolvem virar strippers, assim, é muito bom. Tem uma cena que eles zoam, uma cena desse filme. Mas é isso aí, vamos aí na... Vamos na música. Vamos ver. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Esse foi Bill Medley, senhoras e senhores, trilha sonora do filme Dirty Dancing. Adivinha só qual vinheta que veio à minha cabeça e eu não posso falar aqui. Por quê? Porque já usam ela em outra rádio. Bye, bye. Ah! Desculpa. Então, aproveitando, falando dessa lance do Sessão do cara, da Tarde. Sessão da Tarde, Rei dos Anos 80, blá. Pô, tem uma galera muito bacana fazendo filmes, mais ou menos nessa pira, assim, dessa galera... Filmes desencanados. Meio Sessão da Tarde, mas que é muito legal. Tipo Superbad, Virgem aos 40, Ligeiramente Grávido... Pineapple Express. Pineapple Express é muito bom, cara. Cara, é muito louco, eu não sei segurando como é que vai ser o pontas. Nome. Segurando as Pontas. Consegui já achar pra baixar. E o... É muito louco. Tem um outro, cara, que eu adorei também, que é aquele... Ah não, desculpe, era o Pineapple. Isso parece cena do Pineapple, né? Pois é. Vocês têm que ver, pessoal. É uma galera. O carinha do Juno, o Michael Cera. Michael Cera. Cera é foda. Ele faz um monte de filme. Aliás, eu assisti um filme hoje que também ele tá. É o Ano 1. com o Jack Black. Com o Jack Black. É muito bom, cara. É muito bom. Eu vi um outro dele esses dias, mas eu não... Do Jack Black? Não, não. Do carinha do Júnior. Do Jack Black eu vi aquele Rebobine lá. É, legal. Pois é, não vi esse ainda, cara. Da locadora. Eu tô doido pra ver isso. É bom. É bacana. As versões dos filmes que eles fazem são bem legais. Tem um filme com o Michael Cera que também é bem legal, que é sobre, tipo, ele arruma uma namoradinha lá, ele é filho de uma menina e passa em Nova... Eu não lembro o nome do filme agora, mas, tipo, passa, depois do programa eu falo. Passa em Nova York e eles vão em shows, assim, sabe? Tipo assim, um pico meio underground, esse, assim. Você assistiu? Achei bacana. É tipo assim, aquela coisa. É bobo. Bem assim, é, mas sabe? É bacana. Mas é divertido. Eles ficam correndo atrás de uma banda. Eles ficam atrás porque vai rolar um show surpresa e eles ficam tentando achar. Como que é o nome da banda que eles ficam dizendo? Nossa, é um nome horrível, cara. Eu não lembro, mas é um nome muito palha. E ele tem uma banda também. E ele abre pra aquela banda que fica passando na MTV, que eu quase chupei o microfone agora. Nossa, cara, tá fugindo tudo os nomes. Mas tem uma banda ele tem uma banda que ele é o baixista, que o resto da banda é tudo gay e tal. É bem engraçado. É bem divertido. E esse filme é legal também. Mas eu acho que o que mais fez sucesso, que todo mundo conhece, é o Superbad. Que daí tem o Seth Rogen, que tem uma... Junto os três. Seth Rogen, esse eu queria Rogen. Lembrar. Rowan, né? Não sei, acho que é Rogan. Enfim, não é. Eu vi aquele Zack and Miri Make a Porno. Né? Também é bom. E, então, parece que tá todo mundo meio que envolvendo com essa galera agora. Aquele o diretor do Superbad, que é Judd Apatow. Meio que, tipo, produz um monte de filme e, tipo, o Jack Black fez agora filme. Além do Michael Cera, tem um moleque que é o McLovin. No Superbad, sabe? Que é uma identidade falsa. O de óculos, magrinho. Então, cara, esse moleque tá é a figura do filme. Cara. Ele tá nesse filme. Todo filme agora, Uma Noite no Museu 2, tem uma galera dessa... O Gordinho tá. O Gordinho tá. Tem outro cara também. Pô, vou ter que ver Uma Noite no Museu 2, apesar disso. É legal, disso. Cara. Não é ruim não, cara. Cara, é melhor que o primeiro, eu achei. O primeiro, realmente. O primeiro eu achei fraco, o segundo daí eu fui ver porque eu vi que tinha assim, essa galerinha. Eu gosto muito de filme idiota, assim. Eu também, cara. Um dos meus filmes favoritos é o Napoleão Dinamite, cara. Não, é verdade. Sim, mas é um outro tipo de idiotice, entendeu? Eu falo assim, quando os protagonistas são os moleques, porra, perfeito, cara, faz sentido. Agora, vê o... Sabe, depois de Tira da Pesada e 48 Horas, que pra mim são, sabe, icônicos daquela época. Viu o Ed Murphy velho falando com um bichinho de computação gráfica em Mansão Assombrada. Não, ah, não, cara, nem rola, né? Eu não vi nem aquele que ele é um veterinário, sei lá. O do Miro. Ou então o professor Aloprado matou a obra do Jerry Mills, sabe? Não consigo. Então, e tem outro filme também que tem essa galera. Que é legal, cara. Não tem essa galera, mas é o Judd Apatow. Ele é produtor, alguma coisa assim, que chama Adventureland. Também é massa. E é legal a trilha sonora que é tipo... passa nos anos 80. É 1987 o filme. E os caras só gostam de coisa boa. O cara e a Minos, dois personagens. Tipo, Lou Reed. Deixa eu ver, Big Star. Sabe? Essas coisas. Velvet Underground. E só que, tipo, como eles trabalham num parque de diversão, só toca música brega. Pô. Então é muito engraçado, cara. Porque, tipo, você toca umas músicas muito massa, aí, de repente, os caras estão no parque e tocam aquela música mais brega do mundo, assim. Que, tipo, legal. Que eu ouvia minha irmã escutando. Os filmes agora, eles... A maioria, né, tá saindo desses comédias, tá saindo com uma trilha sonora bacana, né, tá, cara? Tá. Tem um monte de banda legal na trilha. E esses filmes, geralmente, dessa galera, cada um é um, assim, um estilo diferente, mas é um estilo legal. Tem um que é mais funkeado, outro mais esse década de 80, sei lá. Tá massa, eu gosto da galera. Acho que é uma fase interessante, cara, de Hollywood, se você ignorar o fato de que eles, como sempre, né, vão dar sempre muito ênfase pros blockbusters de violência e catástrofe, né? Uh-huh. É uma coisa que eu pessoalmente, tô de saco cheio, né? Essas comédias, assim, pra mim, são as que preenchem meu fim de semana. Eu passei um tempão negando, viu? Esse passei tipo de filme? Passei. Eu também teve uma época que eu assistia assim e falava, nossa, meu, isso é muito Sessão da Tarde. Ficava meio, mas, putz, hoje em dia é o que eu mais adoro. Cara, eu sempre assisti tudo, assim. Meu pai sempre colocou muito filme em casa, muito filme mesmo. A gente tem até um gênero específico em casa que se chama filme de passar roupa, que é aqueles filmes... Aqueles... Sabe, tipo, existe lá em casa, às vezes eu falo assim, ô pai, você colocou alguma coisa? Eu falo, aloquei uns três, mas é tudo filme de passar roupa. Então a gente tem esse gênero específico, então a gente assiste de tudo, cara. E é tudo até mesmo. Engraçado você falar isso, minha mãe adora ver televisão passando roupa. Ela tem um gênero de filme específico pra isso? Ela, ultimamente, como ela costuma fazer isso aos domingos, ela assiste Faustão. Então Faustão é um cara pra passar roupa. Só que passar a roupa do Faustão não deve ser fácil. Nossa não, senhora, não. Imagina uma lona de circo. Né? Imagina a cirolona do cara. Não deve ser tão grande, cara. Porque já viu as perninhas dele é mó pequena, assim, cara. O cara, mó perna fina e puta barriga. É, tipo um barrilzinho. Bom, toca aí as músicas que você trouxe pra tocar, Fábio. Então, eu vou tocar duas, já que a gente tá falando dessa galera. Uma é uma música chamada Eu Não Sei Quem Toca. Eu acho que foi feito só pra trilha, chama Too Hot to Stop, que é na trilha do Superbad, é a música de abertura. E a outra é uma banda chamada Outfield, que eu não sei o que, que eles lançaram, se é só isso, o que mais que tem, se tem mais hit ou não. O nome da música é Your Love. Se você tem 30 anos, um pouco menos e pra mais, provavelmente você já ouviu essa música e vai dar muita risada. Vai aí. You know I don't wanna think for you. depois desses clássicos cinematográficos, musicais, né? Porque eu tenho certeza que muita gente... Muita gente bateu uma nostalgia, certeza, cara. Bailinho em casa, na garagem de casa. E com certeza, muitos jamais admitiriam em público que gostaram de ouvir isso aqui. Bom, agora a gente vai falar do Rock in Gown, o festival organizado pela Zumbile, que movimentou a cidade, aí, os roqueiros da cidade no último final de semana. O que vocês acharam do Rock in Gown? Pô, cara, fazia tempo que eu não me divertia tanto numa segunda-feira. Aliás, no domingo anterior também. A coisa que eu mais gostei foi a diversidade, entendeu? Foram tantos estilos representados ali, eu acho que isso foi muito rico. E tava um clima ótimo também, entendeu? Eu adoro aquele bar, né? Bem, eu iria no bar de qualquer maneira, porque eu sou um sem-vergonha e gosto mesmo de cerveja. Mas é legal cerveja quando tem rock envolvido, né, cara? Fica melhor, né? Melhor. Ah, pô, eu também gostei pra caramba, achei legal. Só a iniciativa do Andy de fazer a Zumbile lá em um lugar diferente e num dia diferente, cedo, é bacana. O lance do festival foi mais legal ainda, cara. E pô, é um puta clima agradável aquele bar, né, cara? É. Você sentado ali com a banda tocando do seu lado e tocando música boa, né? Igual assim, barzinho com música ao vivo, que tem... Pi! Não posso falar o nome da figura, manda ele do seu lado na sua orelha, que, pô, incomoda, cara. É melhor... Pô, foi um puta clima bom mesmo. Tava legal. É um clima gostoso, amigável, assim. Várias bandas de vários estilos, aquilo que você falou, a diversidade rolando, tudo ali do seu lado. Realmente um festival muito bacana. E segundo o Andy, daqui uns 3 meses já vai rolar a segunda edição do Rock in Gá. Pô, legal. Será que vem aí mais 10 bandas de qualidade pra gente ouvir no Fernandes Bar? Maringá tem 20 bandas de qualidade, cara? Pelo menos. Sim. Tá, direto tá surgindo, né? Pois é, uma loucura isso, né, cara? Cada semana tem lançamento. Essa semana, por exemplo, teve o E Agora José e o Draw the Line. Acho que semana passada. Mas o Draw the Line saiu inteiro essa semana. E Agora José saiu semana passada. Saiu as musiquinhas do Nanã e o Tanque. É verdade. Que é a nova dos Irmãos Anata aí. Os figuras que sempre tá fazendo coisa bacana aqui na cidade. Bem diferente, na real. Diferente do que era Frank the Tank, né? Frank the Tank era um lance bem Kings of Leon. É. E agora os caras na pira... O Nanã, né? O Renan, que agora mora na praia, né? Acho que essa influência da praia... Ah, ele é da praia? Eu não conheço os caras assim, no máximo de oi. Ele é daqui, né? Mas só que agora ele faz faculdade lá na praia. No litoral paranaense mesmo. E acho que esse clima praieiro afetou ele pro samba rock. Então agora tem essa pegada meio brasileira nas músicas dos caras. Pô, eu achei bem legal. Fiquei curioso pra ver como é que vai ser tudo. E ao vivo também. Pois é, eles sempre mandaram muito bem. Bom, outra coisa bacana do Rock in Gá é que teve uma repercussão bem legal na mídia, né, cara? Muita gente de blog, site do país inteiro ajudou a divulgar o festival. E agora tá começando a sair as matérias, né? As reportagens sobre as bandas e tal. Saiu o VTzinho lá no jornal Mais Notícia, da TV Terceiro Milênio. É uma parceria do Sisumar. Eu sou editor-chefe do jornal. Não é uma coisa muito importante, mas um jornalzinho legal que vai pro ar pela TV Terceiro Milênio. Então saiu um VTzinho do festival, saiu já a reportagem da Adriane Perin, né, que veio pra cá, de Curitiba pra cá, cobriu o festival. Eu só estranhei uma coisa na reportagem dela, cara. Ela simplesmente ignorou as bandas de surf, tanto os Bandidos Molhados quanto o Brian. Ah, eu não li ainda. Ela não citou em nenhum momento. Ela citou todas as bandas, menos os dois? Citou todas as bandas, menos os dois. Será que ela não é adepta do surf music? Eu acho que é mais provável do bloquinho ter acabado. Não sei, cara, porque elas estão aí no meio da programação do festival. Acho que a teoria tá furada, hein? Pensando bem, eu acho que é aquele velho ranço do curitibano com o povo do litoral. Será que o curitibano não gosta de mar? Curitibano, pelo visto, não gosta de ninguém, né? Mas é lógico, isso também não é verdade. Isso não é verdade, porque eu tenho vários amigos curitibanos, não que eu seja alguém. Tem o charme chulo. Mas é verdade, curitibano não é simpático, cara, isso é verdade. Você já tentou pedir informação em Curitiba? Já. Você é ignorado, cara. A minha sorte é que o motorista de táxi era pernambucano. Cara, é verdade. Às vezes que eu andei de táxi lá, o taxista, eu não sei se era de lá ou não. Não lembro. Provavelmente não. O cara foi muito gente boa. Então, provavelmente muito gente boa mesmo. Uma coisa que eu acho legal em Curitiba é que o táxi eu acho barato. barato, mas é bem mais barato que aqui, cara. É bem mais em conta, né? É pois é. Não é tão grande assim Curitiba, né, cara? Então você não percorre uma distância tão grande. Se bem que faz tempo a última vez que eu fui, mas foi naquela vez que tocou o Pix. E onde eu fiquei, tipo, ficava de um lado, a pedreira ficava do outro. A gente cruzava a cidade e era, tipo, 15 reais, sei lá, sabe? Às vezes eu pego do centro até minha casa, tudo bem, vocês não vão ter noção, mas, tipo assim, é perto. O centro e o Big. É, o centro e o Big. Já fica 15 reais, é, não, mas Maringá... Com certeza, tá, Maringá é absurdo, é um absurdo, cara, absurdo. Às vezes eu tô indo pra casa e eu vejo o caminho pra minha casa, é meio que, tipo, os táxis passam por lá pra ir pro aeroporto. Uh-huh. E eu vejo um cara dentro do táxi indo pro aeroporto, fico com dó, assim, falei, nossa, cara, isso vai sair caro. Cara, dependendo da promoção, o cara vai pagar mais caro no táxi do que na passagem daqui pra São Paulo, cara. É. Fica muito caro. Bom, a gente tá falando de táxi, cara. Nossa. A gente tava falando do Rockingá. É verdade. Semana que vem, Angélica com voo de táxi. É verdade, olha só. Bom, seguindo... Mas voltando ao Rockingá, foi voltando legal ao Rockingá. E o legal é que agora volta a programação normal da Zumbili. É verdade. E nessa terça tem a estreia de um novo músico maringaense aos palcos da cidade, né? Eu esqueci o nome. O Frank Paris tocar aí pela primeira vez em um bar de Maringá. Ele já teve uma banda na cidade dele, acho que ele é de Pato Branco, será? Eu não sei. Ele disse pra mim que ele tinha uma banda meio influenciada por Graforreia, assim, essa galera. Caraca, que legal. Mas o folkzinho dele é um pouco diferente, mas ele faz cover também. Ele falou que a música que ele mais tocou na vida dele é Um Lugar do Caralho. Nossa. Então deve vir um show bacana aí no Fernandes. Mas voltando ao Rockingá, acho que a gente devia ouvir uma musiquinha de uma música de duas bandas que tocaram aí no festival, né? É. A gente vai ouvir Static Smoke, do Hospital Doors, e também De Amor, do José Ferreira e Seus Amigos, uma das bandas que foi mais elogiada pela Adriane Perin na sua matéria, o José Ferreira. É, ela gostou bastante. Eu gostei muito do show também. O Gabriel tem... O Gabriel, eu acho que é um... O cara, ele tem a moral. É o frontman nato. É isso, cara. Esse é a parada. Ele sabe se comportar no palco. Sem falar que ele tem uma voz boa pra caramba. É. E tem uma coisa, mas não vou falar, porque é sem graça. Mas, bom, eu não sabia. Então vai aí. Hospital Doors e... Eu entendi o seu gesto. E José Ferreira e Seus Amigos. We'll be right back. Se eu falo de amor, você me escuta. Isso parece sempre muito te agradar. Mas diferente de qualquer filho da puta, meu amor, eu tenho muito mais o que falar. Se eu falo de amor, você escuta. Isso parece sempre muito te agradar. Mas diferente de qualquer filho da puta, meu amor, eu tenho muito mais o que falar. Márcia gosta de tudo que o povo gosta. Se a mandassem comer bosta, com certeza comeria. E contra fatos não se tem boa resposta. Ainda aposta que isso é sabedoria. Eu bem que gostaria de uma explicação, mas não poderia te dizer que não rimaria. Fogo com paixão. Pode ser que um dia eu vá na contramão. Porque eu sei que se eu falo de amor, você me escuta. Isso parece sempre muito te agradar. Mas diferente de qualquer filho da puta, meu amor, eu tenho muito mais o que falar. Renata diz, meu bem, um dia isso muda. Ela espera que eu me iluda, porque é boa a sensação. Pessoalmente gosto desse tal Neruda, mas não tô afim de abrir meu coração. Se eu falo de amor, você me escuta. Isso parece sempre muito te agradar. Mas diferente de qualquer filho da puta, meu amor, eu tenho muito mais o que falar. Keep your body. E a gente volta semana que vem. É, no mesmo horário e na mesma UEM-FM. UEM-FM. UEM-FM, sempre trazendo o melhor para você. Bom, é isso aí, galera. Então, até semana que vem. A gente precisa ir embora agora, já é tarde. Eu quero ir pra minha casa ainda, comer alguma coisinha. Então, semana que vem a gente volta. Até lá, pessoal. Até tchau mais. Pra vocês. Falou, abraço. I'm here. Filé com fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.